Babilão. Tá precisando de informação no mundo cão, falta união, é bem som. E pra mim tá bom, minha decisão foi dedicação, que sem ilusão tirei conclusão, que dentro do porão foi evolução. Tá no coração, é satisfação, sempre nativa, rima e gatilha, locomotivo, um monte de rima incisiva, resume, reveza a família. Tamo na trilha, seguindo forte, sempre envolvido no hip hop. Começo no rap, vou para o break, vou pro grafite, acendo aquele, vou pro DJ com ritmo forte. Já terminei com o beatbox, e já falei que o skate é esporte, mais um elemento do hip hop. Diferente do cu, que foi eleito nosso prefeito, e faz mal feito, não tem respeito ao povo do gueto. E o povo do gueto sofre primeiro, se tem igualdade, o rap no meio. Se não tiver, fica ainda mais feio. Venta o meio, o melhor jeito com esperança. Aí é que eu creio, que só com Deus e tendo fé, assim que é, pra tá de pé. A batalha continua, por mais forte que seja a maré. Assim que é, assim que é. Compromisso, estilo bandido, poucos amigos desse caminho cheio de perigo. Desde menino envolvido com isso, testemunho verídico. Sem o partido por latrocínio, meu tô perdido pra porra de bicho. Se não tô fudido, tô com ouvido, já tô ferido pelo maligno. Império maldito, tudo sinistro, graças a Deus, nem sei o que é isso. Ouço o tiro do quarto escuro, esse é meu mundo que vivo recluso, puto. De luto contra todos e tudo, é cego, surdo e mudo. Eles te veem um minuto. E não discuto antes de falar, eu escuto. Ei, menino, se é benigno, digo então ao povo que eu vi. Se disse, me disse, buchiço, crendice. É quem tem a mente medíocre, pare e respire. Não duvide, se não der pra você, não repite. Não há limite para o que eu disse, porque na rima não insiste. Como bronquite em dia de crise, não há remédio pra celulite. Não tem quem indique nem um palpite, então arrisque. Beijos, mano, miriano, desacreditando. Eu continuo rimando. Seja como for, por amor, você que eu quero que for. A razão é minha espada, meu bem, a palavra do Senhor. Aí chamou, aí sua tia, aí desacreditou. Aí sistema, força, amigos, foda-se. Não é carro, dinheiro e vagabunda. Injetar ódio no cérebro do conformado, informação no desinformado e autoestima no derrotado.